que me concentrar num discurso histórico, que apesar do nome de histórico, não é tão histórico assim. É histórico porque há um contexto do surgimento. Mas ao mesmo tempo não é histórico porque ele continua. Nasce, mas de certa forma não morreu por completo. Convive com outras ideias, mas permanece. Portanto, é algo que diz respeito a nós mesmos, o nosso tempo presente, a nossa forma, esse saber nosso que permite classificar hoje, produzir hoje discursos de justificação do uso da violência contra determinados grupos, chamando isso de crime, ou de combate ao crime, ou de criminalização. Ok? Século XVIII. Eu vou começar comparando com o modelo. Você pega a execução de Tiradentes, por exemplo. Tiradentes. Tiradentes comete crime de lesa majestade. Ele conspira contra a coroa. Se você pega os autos de Devassa da Inconfidência Mineira, que é o processo, né, do julgamento de Tiradentes, está publicado na íntegra. Pega o auto de execução de Tiradentes, que ele é uma peça fabulosa, porque ele é muito detalhista da execução. Ele deve ser retirado do aljube, né, da hoje Praça 15, hoje Palácio Tiradentes, ser levado até a hoje Praça Tiradentes, Largo da Lampadosa à época, lá enforcado, e detalhe, tem todo um cortejo para levá-lo, um cortejo militar, com bandinha, exposição pública do cara que vai ser morto, sobe no cadafalso, é enforcado, mas não basta enforcar, não. É preciso enforcar, é preciso que o corpo seja esquartejado ali mesmo, com direito a aplausos do público, as peças de seu corpo, agora esquartejado, colocados no caminho que ligam Rio a Vila Rica, em pontos específicos pré-determinados da trajetória, para que lá fiquem apodrecendo ao tempo. Sua casa deverá ser derrubada e o solo salgado, para que jamais volte a brotar vida novamente naquele mesmo lugar. Isso é uma forma comum de punição, a morte. Mas veja que a diferença, já que pune-se o que se chama de crime com morte, a diferença não está na qualidade da pena, e sim na intensidade, na estética, no espetáculo. Punir é matar, mas mata-se de forma espetacular. É claro que essa forma de punição, já que nós chegamos a uma conclusão primeira, no primeiro bloco, que no final das contas, isso que eu chamo de crime nada mais é do que um discurso para justificar o uso da violência, o uso da força, é o uso justificável da força. É talvez a ação que mais represente, que mais materializa as decisões fundamentais de Estado. Ora, a punição não deixa de ser, portanto, uma forma de exercício de poder. Uma forma específica de exercício de poder. Falamos, no caso de Tiradentes, de um poder monárquico, de um rei. O grande poder do rei, a forma como o rei geria a sociedade de uma forma geral, ou seja, não é uma gestão ativa da sociedade. O que eu chamo de gestão ativa é entender que eu, soberano, eu, Estado, tenho um papel ativo para com a sociedade, que a sociedade só se desenvolverá, as pessoas só serão felizes se eu fizer alguma coisa, que a minha inércia resulte em subdesenvolvimento, tristeza, pobreza e crime. Achar que o bem desenvolvimento depende de um papel ativo meu. As monarquias antigas não pensavam assim. Não há nenhum papel ativo do Estado para com a sociedade. Mesmo o Estado moderno, ainda monárquico, outros não, já a república, mas a ideia do Estado moderno, Estado esse que você confundirá com o discurso dito liberal, é a ideia de que os homens são fundamentalmente iguais e em sendo iguais, aí mesmo é que o Estado não tem nenhum papel ativo na vida das pessoas. Se eu, porventura, intervenho, sempre farei minha intervenção em favor de alguém. E ao favorecer alguém, serei necessariamente injusto, porque as pessoas são fundamentalmente iguais, a priori iguais. Eu as considero iguais, não reconheço diferença entre elas. Se favoreço, portanto, alguém que é igual aos outros, estou sendo injusto para com todos os outros. É só uma forma de formular, de justificar o mesmo discurso, de que o Estado não tem poder, não tem nenhum papel ativo. Hoje a força do Estado, a ação de Estado, você aponta, você mostra, se materializa em acontecimentos concretos. Ou acontecimentos, se você preferir, em concreto mesmo. A ponte, que tem até plaquinha. Plaquinha que vem listando as pessoas que estão no poder. Esta ponte, ponte engenheiro, não sei das quantas, governador fulano de tal, queremos agradecer ao deputado Beltrano, que trouxe os recursos. Esse é o poder político se manifestando, tornando-se algo visível. E esse algo visível por qual as pessoas vão apelar, fazer voto em mim de novo. Olha o visível, olha o poder que eu fiz. Porque eu poderia fazer isso, poderia se manifestar de forma positiva. Dirá, você construtiva, o poder do rei não. Meu amigo, se tem alguém estuprando alguém nos arredores do castelo, o problema é de quem foi estuprado. Se o pai da vítima mata o estuprador, o problema é dele. Eu, rei, não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Quando tenho a ver, é quando alguém pede algo para mim. Nessa mesma inércia, nessa mesma lógica de que eu me tornei poderoso pelo saque, portanto não quero que vocês saqueiem uns aos outros. Para manter o monopólio da violência, é preciso que eu não permita você, pela violência, tornar-se mais forte. Então você me pede. Seu rei, o cara está me apurrinhando. Tudo bem, chama o cara que está apurrinhando ele. Vai lá e dá uma coça nele. Dá uma pisa nele aí, pronto. Dá umas porradas, uns cascudos, beleza. Eis a manifestação do rei. Veja que esse poder do rei não é o poder de administrar a sua vida como o Estado faz hoje. O Estado administra a vida das pessoas. Basta você pensar em leis municipais como as de posturas municipais, que dizem o que você pode fazer com o seu terreno, deixar de fazer, você pode mudar a fachada da casa. Veja, eu estou gerindo a sua vida. O poder não é de gerir a vida no sentido de fazer viver. Porque a impressão que nós temos é que o Estado hoje é aquele que faz viver. Se ele não faz viver, ele deixa morrer. O faz viver ou deixa morrer. Você vê alguém passando fome embaixo de uma marquise, fome e frio. Criança de rua. Olha o Estado que não faz nada por ela. Viver do Estado. Se ela passa necessidade, é que o Estado deixa. A penúria é a ausência de Estado. O Estado, portanto, aparece. Ou quando faz viver, normatizando sua vida, construindo pontes, coisas ativas. Ou quando se omite, deixando morrer. Eu uso as expressões morte e vida, porque no final das contas, poder é um grande jogo de vida e morte. De vida e morte. Como você administra vida e morte. Crime é um grande jogo de vida e morte. Como gerir a vida e como gerir a morte das pessoas. Mais nada. Violência e política se resume a isso. Mas o poder do rei, você pode inverter a frase. O rei que não intervinha, que não se metia na sociedade, era o poder de fazer morrer ou deixar viver. Você faz o que você bem entende. O rei, enquanto não se mete na sua vida, você vai levando, faz o que bem entender. Quando se mete punindo e punindo, matando. O seu fazer ativo é fazer morrer. E ao fazer morrer tem que ser espetacular. Claro, porque é essa a forma de manifestação de sua força. É aí que o poder se torna algo visível para as pessoas. Se torna evidente quem é o poderoso. É como a inauguração da ponte. Não basta abrir a ponte para os carros passarem. Tem que ter festa. Tem que sair no jornal. Tem que ter fogos de artifício. Tem que ter bandinha de música. De preferência, um show. De preferência, vários ônibus trazendo gente que vai ganhar um suco de laranja e um cachorro quente para entrar no ônibus e bater palma no comício. Para ficar bonito. Tem que aparecer na televisão. Estado informa, governo informa, sei lá o nome que dão agora, né? O governo do Estado inaugurou, tem que ter a manifestação, o espetáculo. O espetáculo dele é a morte espetacular, porque a principal forma de manifestação é no fazer morrer. E esse fazer morrer reforça, ressalta, permite que o rei seja governado, que o rei governe. É um discurso que torna você súdito, estranhamente. Dou um salto. Vamos a uma favela qualquer do Rio de Janeiro, em que há um traficante que comanda. Muitos dizem, o tráfico substitui o Estado. É besteira. O tráfico não substitui o Estado. Porque a forma de gestão de poder do Estado é do fazer viver ou deixar morrer. O traficante exerce um poder na favela, mas exerce poder como os reis. Ele não substitui o Estado. Ele faz trocar o Estado, Estado de um liberalismo avançado, vamos dizer assim, substitui um Estado moderno por um Estado despótico. Ele troca o que você chama de Estado por um rei. O poder do traficante se exerce como o poder de fazer morrer ou deixar viver. Na favela você faz o que quiser. O que quiser. Desde que o traficante não cisme com você. Se cismar com você, ele me faz morrer. O cara estupra uma menina. O pai vem pedir, estupraram minha filha. E o traficante diz, mas sua filha também é uma vagabunda. Eu dou mole para todo mundo que eu sei. Não vem aqui me encher o saco não, que eu nunca fui com a sua cara. E pronto. Na outra hora alguém vem pedir. Fulano está mexendo com a minha filha. E o traficante resolve não deixar mais você viver. Fazer morrer. E quando mata, a morte do traficante tem que ser espetacular. É claro que você mata com um tiro na cabeça, mas ele não dá um tiro na cabeça. Ele dá vários tiros em várias partes do corpo. Arranca a cabeça e pendura na entrada da favela. Ou então queima o cara vivo, depois de espancar muito, no micro-ondas. A parte no alto da favela, de preferência com pedra, para não causar um incêndio, em que taca um monte de pneu, gasolina e manda ver. Que nem mataram Tim Lopes. É preciso ser espetacular, porque é no espetáculo que o poder de traficante dele fica evidente. O traficante é tão espalhafatoso quanto o rei era espalhafatoso em sua forma de vestir-se. Você podia ser um ET. Entra num salão de festas da Idade Média e você sabe direitinho quem é o rei. O rei está com a capa enorme de vermelho, uma coroa, sentado no lugar mais alto. Tudo faz e chamar a atenção. Se tem alguém que não pode passar desapercebido, não há como passar desapercebido, é justamente o rei. Esteticamente ele se mostra. A condição, a forma do exercício do poder dele é pelo mostrar-se. O traficante se enche de coisas douradas. Assim como espetacular também é a forma de gestão do seu poder. O espetáculo de morte. De morte. Ora, mas o Estado que cria crime, que inventa o conceito de crime, conceito esse que vai se tornar acabado no século XIX. Então veja, você estuda criminologia como se fosse estudar a forma dos homens cometerem uma violência injusta, dirá você. Como se a violência fosse tão natural do homem, ao ponto da criminologia e da ideia de crime ter uma história tão antiga quanto a história da própria humanidade. Mas não! Criminologia é do século XIX para frente, porque a ideia de crime, tal qual conhecemos hoje, é uma ideia do século XIX para frente. Antes disso, são só discursos que justificam ou não a violência e que oscilam. Mas no século XIX, esse Estado que se transforma, que muda, que deixa de ser o Estado cujo exercício de poder é fazer morrer ou deixar viver, muda para um fazer viver, que passa a ter um papel ativo na vida das pessoas. Ele criará a ideia de crime e cientificizará a ideia, o discurso do crime. O discurso do crime aparecerá como ciência do homem criminoso, do comportamento criminoso. Como será essa ciência, esse saber, essa forma que até hoje usamos para classificar crime? Veja que coisa curiosa a sociedade do fazer viver. O auge dela é o século XIX. É o auge, é o auge. No século XIX inventam duas coisas curiosas. Duas leis comuns a todos os estados europeus. Perdão. A todos os estados europeus. O serviço militar obrigatório e o crime de vadiagem. Todos os estados europeus têm essas duas coisas em comum. Crime de vadiagem e serviço militar obrigatório. A vadiagem, eu puno aquele que, podendo trabalhar, recusa-se a trabalhar. O que é uma piada isso com a existência de desemprego, etc. A gente brigando para trabalhar, querendo roubar o seu emprego ainda. Tem gente querendo matar um japonês para garantir uma vaga no vestibular da USP. É desse nível. Mas à época, todos têm que ser operários. E ao mesmo tempo militar, serviço militar obrigatório. Jovem, ao completar 18 anos, procura a junta de alistamento da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Todos têm que ser soldados. É porque, curiosamente, você vive um momento em que os estados, nação, que começam a se desenvolver a partir do século XII, a partir desses saques entre feudos, em que um deles se torna mais poderoso na região e passa a controlar o saque pela imposição da força, impedindo que outros fiquem tão fortes quanto ele. Esse, parabéns, vai se tornar o rei. Ganhará o nome de rei, pois essas monarquias agora se consolidam em territórios mais ou menos bem definidos. Bem definidos. E ele chegou numa fase tal em que ele conseguiu, de fato, exercer um grande poder sobre a massa da população. Sim, porque, num primeiro momento, esse Estado pode gerir o seu poder, o soberano pode gerir tranquilo o poder, como o fazer morrer ou deixar viver. Eu posso deixar você viver, porque deixar viver não implica em risco para o meu poder. Porque nós vivemos uma era em que as fronteiras estão em risco. Você que é camponês, que mora numa aldeiazinha qualquer, que tem os seus costumezinhos próprios, que faz suas festinhas próprias, como as cidades do interior têm suas festas próprias. Festa do morango, festa da banana, festa da jaca dura, festa do creme de mamão papaia com licor de cassis e sorvete de creme, festa do angu ou da polenta, se você preferir, com suas festas e culturas. Isso não me afeta. Isso não é problema meu. Porque você, na hora do vamos ver, do uso da força, tem inimigos muito piores do que eu. Você precisa de mim. São saqueadores, são invasores. Mas depois de um tempo, veja, eu tenho um monopólio de força tal que já não há mais esses invasores a enfrentar. O que há é uma certa rebeldia aqui dentro. O processo de consolidação dos estados implica na extensão da força do rei sob controle de pequenas comunidades. Durante um tempo, essas comunidades sobreviveram do tipo: vamos nós fazer aqui, localmente, a vontade do rei, que é para evitar que o rei fique puto e venha aqui intervir em nós. A forma de mantermos nossa autonomia é aderir à vontade dele, nos disciplinar voluntariamente. Os estados do século XIX, o grande risco deles já não é mais pequenas comunidades internas. As comunidades já estão sob controle absoluto. Eu já tenho uma força militar preparada para intervir, para proteger o poder contra a sociedade. É o tal do inimigo interno, que em tempos de ditadura fez muito sucesso. Eu já tenho um sistema de imposição de força e de controle desse grupo. O meu problema agora é vizinho. Estamos na Europa com problemas de fronteira. Problemas terríveis de fronteira. E mais, a história das guerras se transforma na medida em que as técnicas de matar se transformam. A história da guerra é a história das tecnologias de produção de morte. Como se guerreia no século XIX? O século XIX é o século das guerras de grandes massas humanas. A grande tecnologia de morte depende do quanto você consiga organizar grupos de pessoas para manter cadências de tiro com armas de fogo, armas que, um sistema de pólvora e chumbo, funcionam com lentidão de cadência de tiro. É o famoso mosquetão. Aquele que você tem que tacar, meu amigo, espoleta, pólvora, soca, bucha, chumbo, bucha de novo, soca de novo, arma, atira. Ajoelha, espoleta, pólvora. A eficácia do exército que luta com uma arma dessa vem da possibilidade de você manter sempre alguém atirando. Então, meu amigo, enquanto você está carregando a arma, outro tem que estar atirando. Para isso, eu tenho que organizar a forma de lutar, racionalizar o combate dos soldados. O bom soldado do século XIX não é o soldado que pensa. O soldado ideal é o soldado que não pensa. É o soldado que não faz, não atira na hora que quer. É o soldado que atira na hora que eu mando. Porque assim eu mando a primeira fileira dar uns passos à frente, apontar e fogo. A fileira que acabou de atirar se ajoelha. A fileira de trás dá um passo à frente e atira, se ajoelha. A terceira fileira dá dois passos e atira e se ajoelha. E assim, quando a terceira fileira acabou de atirar, a primeira já recarregou a arma de novo, já está em pé e é a vez dela atirar de novo. E assim eu mantenho a cadência constante de tiro. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Sempre tem uma saraivada de bala vindo para cima da tropa inimiga que avança. É por isso que a roupa do soldado do século XIX, meu amigo, é um exército que usa uma roupa azul, cheguei do outro lado, contra o outro com a roupa vermelha. Vermelho sangue, a quilômetros você vê o soldado. O cara é um alvo no meio do campo. Soldado burro. Não cruzar vermelho, porque o sistema é burro, ele não pode pensar. O general fica lá em cima, com binóculo. Ele precisa saber direitinho como num tabuleiro de jogo, como num tabuleiro de xadrez, quem é soldadinho dele e quem é do inimigo. Se o uniforme não for bem diferente, igual o jogo de futebol, você não sabe o que é seu e o que não é. Usar corneta, porque você não tem rádio, com toque de corneta, eu consigo fazer ouvir a unidade, unidade que eu já dividi numericamente em pelotão, em companhia, em esquadrão, com unidades numéricas, porque assim eu posso racionalizar minhas forças. Só metade avança agora, outra metade fica na retaguarda. Eu quero que só aquele pelotão vá pela esquerda para provocar o fogo daquela artilharia, porque enquanto eles recarregam os canhões, a cavalaria avança pelo outro lado. Eu consigo racionalizar esse tipo de coisa, dando ordem de corneta. Quanto mais gente eu tiver nessa batalha, mais gente que não pense por si mesma, mais forte é o meu exército. Eu preciso de muito fuzil, eu preciso de muito chumbo, eu preciso de produção industrial. Para manter as grandes guerras da Europa do século XIX, eu preciso de muita gente na produção, eu preciso de muita gente lutando. Será mais forte o Estado que conseguir mobilizar a maior porcentagem de pessoas para a produção e para a guerra. Por isso que essas duas figuras jurídicas são tão importantes. A vadiagem, o crime, que é para mandar todo mundo para a fábrica, e o serviço militar obrigatório. Obrigatório porque se você se recusa, vai para o mesmo lugar, punição, para mandar para o campo de batalha. Essa mesma Europa que conseguiu, na Primeira Guerra, por exemplo, eliminar quatro gerações de homens adultos. Quatro. No final, era a garotada de 12, 13 anos que estava indo para a trincheira, porque os mais velhos já estavam mortos. Tamanha a minha capacidade de mobilização das pessoas para a guerra. A guerra e a produção funcionam pela mesma lógica. A lógica que hoje você aprendeu a chamar de lógica militar. A lógica da disciplina e da hierarquia. Na verdade, o Estado inteiro funcionava pela lógica militar. O Estado inteiro. O Estado é um grande quartel. A fábrica funciona como quartel. A lógica criada em função da tecnologia de matar, ela se torna a lógica comum da gestão de Estado. Comum. Porque essa é a forma de todos sermos fortes, de nós sobrevivermos aos nossos vizinhos. É nessa sociedade que eu invento, quando eu começo a produzir um discurso sobre o criminoso, invento a noção de crime. Claro, porque o cidadão virtuoso, pensando que, se você quer compreender como constrói o discurso do crime, pensa também no oposto. Nessa lógica de distribuir prêmios e castigos, não pensa só no castigo. Para compreender o castigo, olha o prêmio. Quem está do outro lado? Quem é o aplaudido? Quem é o cidadão de bem? É o homem disciplinado. Homem disciplinado. Nós cultuamos a disciplina até hoje. Até hoje. Uma aluna me procura um dia. Tem dois filhos. Só que os meus dois filhos são muito diferentes. Era um papo desta aula sobre a sociedade meio que afetando você. E os dois filhos criados lá em casa, sabe, convivendo com as mesmas pessoas, mas um deles é uma criança normal, um amor de criança. Olha, faz tudo que eu mando. Quando vem visita, ele fica quietinho na sala. Né? O outro é um capeta. O outro brinca o tempo todo, só faz o que quer, não obedece a mãe e tal. Meu filho é um problema. Você acha que eu tenho que procurar um psicólogo para ele? Eu perguntei qual a idade dos seus filhos. Um tem 11, outro tem 10. Eu falei, eu sinto avisar, mas o seu filho com problema é o outro. É o outro. A gente até aprendeu que a disciplina é uma regra. Nós produzimos vários tratados de ciência política no século XIX, cuja pergunta era a desobediência civil. Quero entender o fenômeno da desobediência civil, como se a obediência fosse uma regra. A regra é você fazer o que você quer. O fenômeno é a obediência. O fenômeno é a obediência. Isso é que é difícil de ser explicado. O século XIX era como instituições para o reforço dessa cultura da disciplina dentro da sociedade, três instituições fundamentais: a escola, o manicômio e o presídio. Escola, manicômio e presídio. O quartel é ela toda. É ela toda. Não é à toa que na sociedade do século XIX, os homens de projeção na sociedade são militares. Pode ver. Os homens de Estado, os homens importantes, os homens que quando entram todo mundo puxa saco, aquilo que você quer que o seu filho seja quando crescer, militar. Porque o Estado é militar. O Estado é militar. Hoje é juiz, né? Juiz e embargador são tratados como reis e nobres aristocratas entrando em ambiente. Inclusive com a estética típica da nobreza. Poucos movimentos. Boa tarde. Gestos contidos. Se você fala de forma abrupta, já te olha de cima a baixo. Como quem diz, aguarde sua vez. Quem é você? Vi juiz expulsar um advogado do gabinete porque ele estava trajado de forma decente para lhe dirigir a palavra. Porque ele estava sem paletó. Terno, gravata, mas sabe, deixou o paletó. Calça do terno, camisa, gravata, mas e o paletó? Sem paletó está trajado de forma indigna para dirigir a palavra ao magistrado. O senhor se componha antes de vir aqui. Não é um negócio. Não é um fenômeno? Não é um fenômeno? Pois eram os militares. Eram os militares. Porque a sociedade inteira é militar. O militar nada mais é do que o super cidadão dessa história. Quem é o virtuoso? O disciplinado. E disciplina, meu amigo, nós traduzimos como a mesma disciplina do campo de batalha do século XIX. Disciplina é um controle do tempo e do espaço. Tempo e espaço. Tempo e espaço não é só da reunião das pessoas no mesmo lugar, na mesma hora. Tempo e espaço, inclusive, do movimento. Vide a marcha. Marchar é fazer os mesmos movimentos. A tara da ordem unida no meio militar é que os movimentos sejam exatamente sincronizados. Essa lógica valia para a fábrica também. A tara da fábrica é que a produção ocorresse tal qual pudesse ser marcada por um ritmo de tambor. Bum, bum, bum, bum. O bumbo. Cara, o bumbo foi uma invenção tão importante quanto a pólvora para o século XIX. Porque com o bumbo eu marco a cadência e a velocidade do avanço dos homens. Dos homens. Era isso que tornava o Estado forte. Quanto mais gente adequada a essa lógica de lutar, mais forte o Estado. O criminoso, estranhamente, é o indisciplinado. É aquele em que a instituição primeira, a escola, falhou. Sim, porque é nesse final do século... Esse processo começa em meados do século XVI. O século XIX é o auge. Meados do século XVI para frente. Estranhamente, começam a surgir escolas. Não que não houvesse educação, mas educação tradicionalmente era coisa de rico, que contratava alguém para transmitir cultura ao seu filho. Porque dominar a escrita, dominar uma forma de saber, é ser um especial na sociedade, é ser um aristocrata. Eu vou educar povo para quê? Povo não tem que ser educado. O serviçal tem que estar aí para me servir. Da educação é meio que permitir que ele seja mais do que é. Como no período da escravidão no Brasil. Catequese para os escravos. A meu catequizar um escravo implica torná-lo igual a mim mesmo, dar-lhe um saber que eu não tenho. Ensinar a ler, então, que absurdo! Professor em escola para escravo. Mas que absurdo! A ignorância é condição da minha dominação. Ele não pode ter acesso a isso aqui. E não, metade do século XVI, os estados começam a criar escola pública. A função da escola não era ensinar a ler e escrever. A principal função, meu amigo, é mandar ficar em pé quando a tia manda ficar em pé. Mandar sentar quando a tia manda sentar. Entendeu? Fazer fila quando a tia manda fazer. Qual é a primeira coisa que você taca na criança? Uniforme. Com uniforme, meu amigo, babau, indivíduo. Porque o bom indivíduo não é o diferente, não é o singular. O bom indivíduo é o não indivíduo, é o igual, é o padrão. Nem nome você tem, tem número. Eu tive educação ou militar ou religiosa. Já comentei isso. A religiosa foi muito mais cruel na disciplina do que a militar. Os militares têm muito que aprender com as freiras, hein? Talvez seja bom manter a distância. É bom manter a distância. Um grau de crueldade tal qual da igreja dentro do meio militar não vai ser bom. Um dia, cara, um dia, eu morava em Brasília. Morava na ponta da Asa Sul. Meu colégio ficava do outro lado, na Asa Norte. Atravessar de ponta a ponta a porcaria de Brasília. Eu ia no ônibus escolar. Sabe como é que é o ônibus escolar? Sai catando um monte de criança em tudo quanto é canto. Desova no colégio. E desova em vários colégios. É quicando, pegando e quicando, largando criança. Eu acordava cedo para diabo. O sol não tinha nascido ainda, porque eu era o primeiro a ser pego para atravessar a cidade inteira, parando de quadra em quadra, pegando a criançada. E o meu colégio era assim, ele ia primeiro para a ponta da Asa Norte e depois largava. Eu era o primeiro a ser largado. E os horários de começo das aulas são muito próximos uns dos outros. Então ele larga e sai batido. É praticamente abrir a porta, você é ejetado do ônibus, pá, fecha a porta e vai embora. Está entregue o fedelho. O colégio tinha uniforme, claro. Era dia de educação física. O uniforme é tênis azul marinho. Meu tênis azul marinho estava velho, estava com dor no joelho. Fui ao médico, o médico disse, ele faz educação física no colégio, qual o tênis que ele usa? Por um acaso eu estava com o tênis da educação física. Não, olha, esse tênis não é adequado, eu preciso de um tênis mais macio, compra um tênis desse tipo assim, assado e tal. Meu pai comprou um tênis Adidas, azul marinho. Adidas é a marca das três listras. Assim é o lema dele, a marca das três listras. Então meu tênis não era azul marinho, era um tênis azul marinho com três listras brancas, porque é Adidas. O ônibus abre a porta e eu sou ejetado. Pá, fecha a porta, bum, dá pau o ônibus. Vou entrar, porteiro do colégio. O senhor não pode entrar. E eu olhei, mas eu quero entrar. O senhor não pode porque você está sem uniforme. Sem uniforme. Porque uniforme, ou é uniforme completo, ou você está sem uniforme. No exército tinha essa também. Aquela camisa com bolsinho de botão. Horroroso aquele bolso de botão. E chegava o oficial. Você está nu, cadete! Quer me seduzir? Quer me seduzir? E dava pancada ali no, na abinha do bolso. Nu, porque ou você está com o uniforme completo, ou está nu. E o uniforme completo diz, o bolso tem que estar fechado. Você abre para colocar alguma porcaria ali dentro e fecha. Algo que não faça volume. Se fizer, você toma um tapa no bolso, meu amigo. Mas daquele... Aí salto eu, primeira série, barrado na porta. Eu tomo uma atitude que qualquer criança sensata da primeira série tomaria na hora dessa. Chora. Chora. Só para lembrar você, nós estamos nos anos 70. Não existe telefone celular, porque hoje qualquer criança tem um telefone celular. Não tem essa, vou chamar o pai. Orelhão, além de eu não alcançar, e não tinha essa de politicamente correto, vamos fazer orelhão baixinho para deficiente físico, não tem essa. Orelhão eram todos iguais, altos, padrão, e não existia a ligação local a cobrar. Ou você tem ficha, ou você não liga. É ficha. Lembra desse tempo? Então, meu amigo, resumindo, eu estou fodido. Não tinha dinheiro. Nem para... Porque você vai com a lancheira. Então estou eu vou para onde, cara? Chorando. Vem o pai deixar o filho. O pai vê a cena e toma as minhas dores ali. Mas o que, que houve? Eu tentando entrar e o cara, a segurança não deixa. Não pode entrar porque ele está sem uniforme. Aí o pai me olha de cima a baixo, como assim sem uniforme? Bom, delegou do meu filho. O tênis tem três listas, tem que ser azul marinho, todo azul marinho. Falei, mas isso é ridículo. Eu sei, mas eu estou cumprindo ordem militar. Cumpro ordem. Não sou eu, por mim, não estou nem aí para quem entra, quem sai. Mas a irmã mandou. Então chama a irmã. E o cara até avisou, hein? Eu acho que não vai adiantar muito, mas eu vou chamar. Chama. Meia hora vem, irmã. Aquela coisinha, né? Baixinha, gordinha, mal-humorada. Irmã Maria José. O pai chega todo gente boa, né? Mas deve ter havido um problema aqui. Uma coisa ridícula. Segurança não quer deixar essa criança entrar porque está sem uniforme. Mas olha, ela está completamente uniformizada. E a irmã já interrompe no meio papo. O tênis tem que ser azul marinho. Mas qual o problema? São só três listras. Se nós toleramos três listras, amanhã toleraremos quatro listras. Se ele pode entrar com tênis de três listras, amanhã outras crianças sentirão autorizadas também a entrar com tênis de três listras. E depois quatro listras. E depois uma fita no cabelo. E depois a camisa só com uma listrinha vermelha. E a partir daí acabou a disciplina. E a escola, sabe? O discurso dela é um discurso que as minhas três listras, se entrarem ali, vão desintegrar o universo no final das contas, porque vão romper com a disciplina. Eu, por ser diferente, por ter um tênis de três listras, sou uma ameaça à sociedade inteira. Porque o homem virtuoso da sociedade é o homem que é igual a todos. É o normal. O normal. Esse homem normal. Você constrói o conceito de crime e usa até uma expressão para ele. O crime é o comportamento desviante. Comportamento desviante é uma forma diferente de você falar anormal. É aquilo que é diferente daquilo que todo mundo faz. Claro, porque há uma sociedade em que eu cultuo um fazer comum. Fazer comum que é fruto de um processo, de um sistema que disciplinariza as pessoas da sociedade. Aplaudo o virtuoso como a mãe aplaude o filho obediente. Como os vizinhos criticam a criança desobediente dizendo: olha que menino mal educado. Porque o bem educado é aquele que obedecerá. O bem educado é aquele que será igual a todos. É uma sociedade que tem aversão, horror à diferença. Ama a normalidade. Aqueles que são anormais, ou seja, se o processo da escola falhou, só para vocês não ficarem, como acabou a história de tia Maria José? O pai viu que não adiantava dar ponta, isso é, murro em ponta de faca, ele me levou para casa. Atravessou metade de Brasília, me largou. Você imagina a cara da minha mãe, não é? Quando me vê chegando, eu chorando e um cara estranho me trazendo. Não teve jeito. Eu só pude voltar na educação física do dia seguinte, na semana seguinte, com as listrinhas arrancadas. Tentaram pintar, mas se não tinha uma tinta legal, ou não acharam, ou minha mãe não achou, isso é aquele azul, mas meio cachorro, sabe? Vamos dizer que não é completamente azul marinho, porque não está tão azul. Já fica nessa paranoia, entendeu? E já que era costurado, era só você cortar a costura e dá para tirar. Arrancamos as três listras e pronto. Aí eu já pude voltar sem problema, eu não estava mais nu no colégio. Não são os amores, as freiras? Eu ainda estudava em regime de semi-internato, se você acha que é pouco. Aguentar só a sala de aula. Almoçava no colégio. As freiras botavam um prato que parecia o RU, 50% arroz, um feijão aguado em cima, uma outra parte do prato era vagem com ovo, uma rodela de tomate, um alface safado e uma carne daquela que foi espancada em cima do prato. Aí eu começo a comer e a vagem fica no canto. Eu não toco na vagem com ovo. Porque o arroz carnavalesco, aquele que só sai em bloco, tudo bem. O feijão perdido no espaço, sabe, aquele que um grão boiando e o resto é água, tudo bem. O bife espancado, tudo bem. O tomate, alface sem graça, sem tempero, tudo bem. Mas vagem com ovo, não. A freira me vê deixando o canto, ela diz: come vagem com ovo. Eu falei: mas eu não gosto de vagem com ovo. Ou você come tudo ou não come nada. Eu falei: mas eu não quero comer vagem com ovo, eu quero comer o resto e tal. Ou tudo ou nada. Eu falei: vagem com ovo eu não vou comer. Ela pegou meu prato para levar. Eu segurei o prato. Tô com fome. Gordinho, né? Tô com fome. Ele falou: ah é? Você quer o prato? Ela pegou o copo d'água e jogou dentro do prato. Então fique com o prato e só comigo. Então coma agora o seu arroz e feijão. Não, amor. Depois as pessoas estranham porque eu não gosto muito da Igreja Católica. Se você quer não criar um filho cristão, coloque-o na igreja, na escola. Você quer criar um ateu em casa? Bota numa escola religiosa que a chance é muito grande. Muito grande. Eu dou até algumas dicas. Santa Doroteia em Brasília, olha, as freiras têm tradição da coisa, hein? Tem tradição, rigor, lá é bom, lá é bom. É ótimo lá. Olha, veja como diferente é a ameaça. Se a escola falha, outras duas instituições dão conta. O manicômio, de um lado, o presídio do outro. Você começa a criar todo um discurso que vai justificar a ação violenta do Estado contra quem é apenas o diferente. Só que o diferente corresponde, no que respeita ao comportamento, ao homem inapto para a guerra, inapto para o trabalho. Não é à toa que Se você pega, inclusive, a gíria policial dos anos 60, 70, vagabundo é sinônimo de criminoso. Até hoje é. E pegar os vagabundos. Bom, o vagabundo é o que não trabalha. Mas o não trabalhar é crime. É um criminoso. Sem terra invade terra. As pessoas fazem discurso contra sem terra. O povo aí querendo ganhar tudo fácil. Vai trabalhar, vai pegar. Ou então dizem orgulhosos do outro lado. Tudo que eu tenho eu consegui é com o meu trabalho. Veja como esse discurso do trabalho associado ao enobrecimento do homem. O trabalho enobrece e dignifica. O criminoso é criminoso, o crime é crime, porque o crime é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Leia-se, sem trabalho. Meu amigo morava numa praça, na Usina, no Rio de Janeiro, bairrozinho cretino que fica entre a Tijuca e o Alto da Boa Vista. A rua em que eu morava era uma rua, era estranha, porque ela era um círculo. Tinha minha rua aqui, a rigor era sem saída, tinha uma esquininha do lado, ela dava uma volta enorme no alto do morro e tal, descia, saía no mesmo lugar, na mesma esquina. Lá no alto do morro começou a fazer uma trilhazinha. Essa trilha foi crescendo dentro do mato e acabou se ligando com o Morro do Borel. Então a pé você passa de um para outro. Um cara começou a trazer droga do Borel pelo alto do morro, porque na rua em frente ao Morro do Borel a polícia começou a marcar em cima, porque tinha um traficante que... O traficante quis pegar um ônibus. O motorista do ônibus não parou para ele. Ele anotou o número do ônibus. O ponto final era pertinho. Ele esperou o ônibus descer do ponto final. Quando desce, um monte de cara com fuzil para o ônibus. Tira o motorista, o cobrador, e leva os caras para o micro-ônibus. Para você aprender a parar quando a gente manda fazer sinal. Eis o fazer morrer do traficante. Saiu tudo quanto é jornal, querido. O morro inteiro ficou sabendo que era por causa disso. E o morro achou um barato. Falou, esse motorista de ônibus não para o mesmo, é um monte de babaca. Adoraram o que o traficante fez. Aí a polícia, não podemos permitir um negócio desse. Os motoristas de ônibus falaram, vamos fazer greve, vamos parar o Rio de Janeiro todo só porque nós não temos segurança para trabalhar. Governador, vamos resolver isso. Como? Em cima do traficante que fez esse troço. Vamos prender esse cara que ficou satisfeito. Como é que você prende? Operação abafa morro. Cerca. Prenderam o cara. Mas quando cercaram, essa via alternativa pelo morro começou a virar a rota preferencial para a venda de droga. As pessoas andavam a pé, dá um trabalho, dá uma caminhada de uns 20 minutos no meio do mato. Dali, um cara subia de moto, pegava a droga, descia e vendia na pracinha perto de casa. Quando acabou a operação para cima do cara para pegar o traficante, porque já pegaram e pronto, agora já pode voltar tudo ao normal. O tráfico continuou. Todo mundo que mora ali sabia que era o traficante. Cansaram de denunciar e não acontecia nada. São primário, menor, aquela história toda. Aí diziam, fica esse vagabundo vendendo droga. Cara, o puto trabalhava a noite inteira, toda noite. Vagabundo nada, ele trabalha pra burro. É um dos caras que mais trabalha aqui nessa região. Toda noite ele estava lá, era religioso. Ele arrumou um fusquinha, porque ele ficava dentro do fusquinha, ouvindo o radinho, dormindo, o pessoal chegava, batia no fusquinha, beleza. Aí ele ia, subia, pegava um papelotezinho e descia. Se alguém desse uma dura dele, não encontrava nada. Se pegasse, pegava com quantidade cretina de droga. Sou usuário. E pronto. Então, maravilha. Trabalha pra bruxa, já chamam de vagabundo. É um trabalho danado você cometer crime. Aqueles caras que roubaram o Banco Central lá no Ceará, né? Está esquecido. Amigo, meses de planejamento. Funcionaram como uma empresa. Outros tantos vêm tentar explicar o crime por características próprias do criminoso. Um psicólogo, professor da USP, trabalha inclusive numa comissão ligada ao Ministério da Justiça, para estudos de prevenção de crime e tal, do Senasp, que banca esse curso, inclusive. Ele, dentre outros, entrevistou Fernandinho Beiramar, dentre outros tantos criminosos, e leu relatórios de processos produzidos por psicólogos de avaliação da sua psique criminosa, do grande criminoso que é Fernandinho Beira-Mar. E em destacando as características pessoais do criminoso. Fernandinho Beira-Mar é um homem de impetuosidade, que tem um comportamento agressivo. Eu sei que se você listar os defeitos do Fernandinho, esses mesmos defeitos no meio empresarial são considerados virtudes. Eu dou aula num troço em São Paulo chamado Casa do Saber. É um troço muito esquisito, porque dá aula de filosofia, literatura, religião, artes, para gente muito rica. E para a empresa. Para a empresa. As aulas não tem sala de aula com cadeira, tem puffs. É tipo sarau. No intervalo tem garçom servindo vinho. As pessoas pagam por 2 horas de discurso, no mínimo R$80. São os cursos mais baratos. R$80 para 2 horas. Você não ganha certificado de nada. Você vai lá só para ouvir o papo e mais nada. Ora, lá tinha uma funcionária que era responsável pela relação da Casa do Saber com a empresa. Ela foi mandada embora porque ela foi considerada pouco agressiva. Existe essa expressão no meio empresarial. Fulano é pouco agressivo, ele não se impõe. Ele não tem uma política agressiva de mercado. Tal empresa quebrou porque ela é pouco agressiva. Você não promove funcionários em empresas porque diz que ele é muito emotivo. Ele é muito emotivo. Um monte de coisa que você chama de qualidade e virtude no meio empresarial chamam de defeito. De defeito. Fulano é delegado de polícia, mas ele fica muito amigo dos subordinados e acaba não botando ordem na delegacia. Esse cara não serve, entendeu? Não serve para gerir nada. É um defeito. É um defeito. O bom é a agressividade, a impessoalidade, aquele tonê aí para você. Tudo aquilo que quando é o criminoso que faz, você chama de antissocial. É porque você construiu essa ideia do século XIX de que o criminoso é alguém diferente da sociedade. Como se houvesse um padrão normal de homem. Uma linha estuda o comportamento criminoso por uma perspectiva social. Ele foge de um comportamento socialmente tido como bom. Outros estudaram o indivíduo criminoso, confundindo o homem que é normalizado por um processo de educação, por exemplo, normalizado por instituições de disciplinarização, confundindo isso com uma ideia de natureza humana. É o caso de Lombroso. O homem delinquente transformando em ciência. Em ciência. A ciência do homem, a ciência do comportamento criminoso. Como se comporta o criminoso? Pegando pelo resultado. Mas essa já é a sociedade que encarcera os inúteis para a guerra e para o trabalho. Esse povo está sobrando aqui. E mais, ele não pode nem ficar como exemplo. E o que era a prisão da época? Casa de disciplina também. Assim como o manicômio. Os dois são lugares de disciplina. Porque a ideia é, o homem é um homem formado pela disciplina. O homem bom é um homem tornado bom pela disciplina e educação. Se ele está lá, falta educação. Vou educá-lo que ele volta. A ideia de que o presídio recupera, todo se baseia na ideia de educação. Educação que é disciplinarização. Mas há uma outra hipótese. A hipótese que não é pensada no século XIX. Que ainda hoje não é um discurso muito comum. A ideia de que o criminoso não é um anormal. O criminoso, ao contrário, é alguém bastante normal. Bastante normal. Há todo um grupo social que aplaude um determinado comportamento seu. Enquanto o grupo aplaude, você o pratica. Se você pratica e cultua um comportamento que o grupo aplaude, então você não é contrário ao grupo. Ao contrário, você é plenamente enquadrado nele. O criminoso não é um ser antissocial, é um ser social. Completamente social. Um bom resultado dos processos de socialização. Mas que sociedade é essa na qual o criminoso é um produto normal? A sociedade que você pode chamar, que alguns discursos chamam, de pós-moderna. De pós-moderna. Que é objeto de nosso próximo encontro. Sociedade contemporânea. Há, nas nossas formas de socialização hoje, uma determinada cultura, uma forma de viver por todos nós, compartilhada, que permite a existência de criminosos, que fabrica mesmo criminosos. Veja você, indivíduo, você que se veste como você bem entende, mas o seu vestir-se como você bem entende, segue muito um padrão social. Ninguém foge muito de um padrão esperado de roupa. Ninguém. Criminoso é a mesma coisa. Segue um padrão. Esse padrão não quer dizer que é a mesma ideia de padrão do século XIX. Tipo uniforme. Todos iguais. Todos idênticos. É diferente. É diferente. Há espaço para diferença. Mas essa diferença é só a oscilação dentro de determinadas condições de possibilidade. Condições de possibilidade seria a expressão chave. Sim, você tem dois filhos criados em favela. Ambiente que você já aprendeu a associar à fábrica de criminosos. O que é uma coisa muito perversa. Eu fico com medo quando o Neve aqui da UFIS derruba estatística de homicídio. Que bota aquele mapinha da Grande Vitória e vai botando bolinha em homicídio, sabe? Aí você vê a área pobre, tem um monte de bolinha. Vê a Praia do Canto, a beleza. Ilha do Boi tem um, foi aquele cara que matou a esposa e não sei o que lá, não sei quanto tempo. Você vê a ilha inteira, não tem bolinha nenhuma. Já outras áreas aí. Meu amigo, vai pra Terra Vermelha, em Vila Velha, é vermelha mesmo, tem bolinha vermelha, tá tudo. Aí quando você mostra a estatística, leva as pessoas a interpretarem de uma forma tal que quem mora na favela, das duas uma. Ou é assassino ou é vítima. Ou é um coitado fudido ou é um pilantra. Não tem meio termo. Não mora meio termo ali. Já os homens absolutamente incapazes de crime estão todos na área rica. Então você já se acostumou com esse negócio. Aí vai tentar explicar pelo ambiente. Aí explicando pelo ambiente você diz, poxa, e fulano? Fulano é um bandido terrível de Terra Vermelha. Mas ele tem um irmão. Criado pela mesma mãe, no mesmo ambiente, com os mesmos amigos e tal. Mas o irmão não é bandido. O irmão estuda, trabalha, é um cara que todo certinho, tem medo de arma, não gosta de crime. É um cara todo certinho. Mas veja que os criminosos não cometem qualquer crime. Eles cometem um grupo muito específico de crimes. O que você chama de criminoso hoje, o comportamento do criminoso hoje, a prática do criminoso hoje, que você diz, reproduzindo o discurso do século XIX, desviante. Ora, se o desviante é fugir do normal, você foge do normal por qualquer coisa, não? Você reinventa. É um fugir criativo do normal. É nada. Os caras viram traficantes, os caras montam determinados tipos de negócios criminosos, forma de vida criminosa, que segue um padrão. Padrão que você, policial, acostumado a ver aquele troço sempre, já até sabe como funciona. Já até sabe a história dele. Ele não anda que nem Átila ou Uno, pegando cavalo e espada e simplesmente saqueando de local em local. Ele não faz isso. Ele não é nômade no crime. Ele segue padrão. Ele segue um padrão. Ele adere. É porque a nossa sociedade não é a sociedade. Falar de sociedade como singularidade, é um erro. Há sociedades. Há grupos sociais. Grupos. Você adere a grupos. A existência de um grupo que potencialmente incentiva, aplaude determinado comportamento é a existência de um grupo que dá condições de possibilidade para que algumas pessoas possam, a ele aderindo, tornar-se um criminoso. O criminoso não é alguém desviante, é alguém que, dentro das opções de vida de alguém que vem de uma favela, de uma área pobre, é alguém que deu certo na vida, numa profissão. Deu certo. E é cultuado como alguém que deu certo por um grupo da comunidade. Por um grupo. Como diz a gíria do Rio, as cocotinhas do asfalto ficam querendo dar para os traficantes. O cara que está com o fuzil na mão. Ele tem grana para comprar o tênisinho e tirar onda. As pessoas respeitam por medo, mas respeitam. Melhor ser respeitado por medo do que ser tratado como um merda em qualquer lugar que vá. Na Casa do Saber, e para você ver que eu não estou mentindo, dá uma olhada no site para você entender o que é aquele troço. Eu dei uma palestra que, dentre outros, no auditório, estava a cúpula do Banco Real, em São Paulo. Presidente. Aí, o cara conversou comigo, falou, queria que você fosse lá para a gente conversar, para você dar uma palestra dentro do banco, para um grupo lá, para falar desse tema. Claro. Aí passei o e-mail, ele manda o e-mail, a gente combina o dia, marco hora para falar com ele. Entro no QG do Banco Real, vestido assim, do jeito que eu ando sempre. Tênis. Estava com a camiseta e falei, bom, já que é um presente de banco, eu vou me arrumar mais, né? Botei um blazer em cima da camiseta. Quando eu chego, tem uma recepção enorme e digo, uma mocinha muito simpática, pois não? Boa tarde, eu vim falar com o presidente do banco. Ela olhou para mim de cima a baixo e disse, e eu sou a, qual foi a atriz que ela falou? Eu sou a Débora Seco. Eu olhei para ela e falei, muito prazer, Débora Seco, eu sou Júlio, vim falar com o presidente do banco. Ela, não vai ser possível. Olha, eu marquei hora com ele. Combinei com ele, ele está me esperando. Ela, sinto muito, não vai ser possível. Você não pode nem verificar? Ela falou, com aquela cara assim de, já fui virando e atendendo o outro. Eu falei, olha, então, muito obrigado, eu vou embora. Você, você se entenda aí. Sai. Quando eu estou na metade da calçada, indo para o sinal para atravessar a Paulista, vem um segurança do banco. Pega pelo braço e diz, só me desculpe, ocorreu um engano terrível. É porque alguém verificou, ela ficou com aquela pulga atrás da orelha. Aí voltei e tal, ele pediu mil desculpas, né? Tudo pela forma como eu estava vestido. A Débora Seco? Acho que não. Vai que o nome dela é Débora Seco mesmo, eu não sei. Ela estava só se apresentando. Eu sei que é aquela coisa assim que não tem nem nada como você. Foi muito legal, porque ela já virou logo e, pois não, aquele tipo assim, esse aí eu já acabei. E se encher o saco é segurança e saia na porrada daqui de dentro. Agora imagina um menino de rua entrando no banco. Porque eu entrando, vestido do jeito que estou, eu já tenho o direito de pelo menos a dizer bom dia, pois não. Se eu dissesse que é para outro lugar mais razoável, ela, claro, crachá e tal. É porque eu disse a presidência, aí é piada. Quem chega para falar com o presidente, chega de helicóptero. Não chega da rua de tênis. Qual é a história essa? É porque na palestra eu falei banqueiro asqueroso. Tomemos como exemplo um banqueiro asqueroso. Aí todo mundo, com o perdão do pleonasmo. Aí quando eu falei isso, o cara, todo mundo olhou pra ele, né? Um monte de gente trabalhava no banco. Quando o cara começa a rir, todo mundo se sentiu autorizado a rir também. Aí tu chama o cara de asqueroso. Das duas, uma, você viu? Esse cara ou tá me sacaneando, então. Ou você odeia o cara e vai perseguir pelo resto da vida, ou então quebra logo o gelo e vira. Começa a bater papo depois. Né? Não tem, tem meio tempo. Tem meio tempo. Ninguém está acostumado. Agora imagina um menino de rua entrando lá. É uma opção sua. É uma opção sua. Você trabalha, tem um emprego, estuda, vai trabalhar na empresa, vai ganhar dois salários mínimos. Vai entrar no banco roupa de quem ganha dois salários mínimos. Vai ser tratado socialmente como que quem ganha dois salários mínimos é tratado. É uma opção de vida. Eu preciso de vidro. Deu certo, eu tenho entreguinho, 2 salários mínimos. Cara do morro também, deu certo. É. Deu certo. Não é jogo? É jogo. É jogo. Então você que acha que tem alguma coisa a perder entre ser traficante e ter a vida que leva agora, você acha que é uma má escolha, mas para ele, tudo depende do quanto você crê que é possível para você. Crer que é possível. Por que alguém quer ser traficante? Pelo mesmo motivo que alguém deseja alguma coisa. Desejo. Todos nós somos desejantes, agimos por desejo. Alguns desejos são aplaudidos, outros são proibidos. O desejo de alguns é aplaudido, o mesmo desejo em outros não é aplaudido. Vem cá, você quer ser o rei da Espanha? Claro. Quem não quer? Quer uma puxação do saco todo. Desejar, todo mundo deseja. Mas você sofre por não ser o rei da Espanha? Claro que não. Você nem espanhol, é? Agora, se você for o terceiro na fila de sucessão do trono da Espanha, aí tudo muda, lembra? Dois anos? Aí você já começa, caralho, por que esse babaca e não eu? Você não sofre. Para que desejo gere sofrimento, é preciso que você ache que dá, que é viável, que é possível. Tem gente que acha, no crime eu vou me dar bem, é possível, eu posso, tem ímpeto para esse troço. O mesmo ímpeto, o mesmo tipo de personalidade que eu aplaudo no empresário. Tem gente que diz assim, não vou para iniciativa privada, vou montar meu próprio negócio, que eu não levo jeito para coisa. Eu vou fazer concurso público, porque ali eu estou garantido meu dinheiro todo dia e tal, e beleza. Outros dizem que não, acham que ser funcionário público é uma coisa medíocre. É medíocre para quem é derrotado, eu não, eu vou lutar e tal. São pessoas diferentes, um acha que pode, outro não. Um deseja ser multimilionário. Você que entra para o serviço público não deseja ser multimilionário. Meu sonho é ter um emprego público com aposentadoria integral, passar no concurso é minha consagração. É porque você acha que não dá para mais que isso mesmo. Tem gente que não, que acha que dá. E aí vai te chamar de medíocre. É a diferença entre as pessoas. Até onde você acha que dá para você ir, que é viável, que é possível, possibilidade que é mera avaliação sua, mas que não é uma avaliação tresloucada, é uma avaliação realista. Você avalia com base no espectro de oportunidades que você encontra na sua frente. Qual o espectro de oportunidades que o cara, fudido, pobre, encontra na frente dele? Ir para a igreja é uma, estudar é uma e tal. Tem um empreguinho é uma, vai ralar. E para o crime é uma também. É uma. Hoje, para a classe média, o crime também é uma boa opção. É uma boa opção. E tem muito. E tem muito. Vendendo êxtase aí, está tudo quanto é lado. É até legal, porque o local da venda, a forma do comércio, exige que seja ele. O comércio do êxtase já está vetado o favelado. O favelado não tem acesso ao local de consumo de êxtase. Não é uma opção para ele. Nasci para ser criminoso, mas não vai vender êxtase. Tu está fora, tu não entra. Tu entra na porta. Já para o cara da classe média, está aí a opção. É uma, é empreguinho. Para você que não tem a menor perspectiva de futuro, ou é jogo. Para você que seu pai já diz que é um bosta mesmo, que você não quer saber de nada e tal, que você é um inútil, aí, um bom emprego. Vai arrumar uma mulherada boa, não é? Vão correr atrás de você alucinadamente, né? A droga é do amor, pô, não é jogo? Oh, maravilha. Bom emprego. Deu certo. Há as pessoas à sua volta que aplaudem. O fulano é muito gente boa. Ainda há os que protegem. Não, pessoa de bem. Você diz que a pessoa de bem nunca conheceu o Zé Mané, só sabe o nome dos pais. Né? Não é muito legal isso? Somos nós hoje. Somos nós hoje. O importante, portanto, é conhecer o discurso, a estrutura do discurso que constrói, as condições de possibilidade. Você constrói o discurso do crime como um comportamento desviante, da prisão como algo que conserta as pessoas, que educa, porque a sociedade é sociedade disciplinar, porque a sociedade é normalizadora. O homem virtuoso é o homem normal, o homem virtuoso é o homem disciplinado, é o homem que é igual a todos, que não tem a pretensão da diferença. Até na arquitetura, a ideia do padrão é muito forte no século XIX. Século XX, Brasília. Tudo organizado por quadra, todos iguais, com prédios de tamanho igual, apartamentos iguais, essa ideia da produção da igualdade e dos quarteirões quadrados e do planejamento, porque o indivíduo planejando é ruim. É a subversão. O planejamento unificado para todos obedecerem e agirem de uma forma só é o bom, é a boa sociedade, a ordeira, a produtiva. Está aí. Somos nós. Hoje a gente tem esse discurso ainda para pensar crime, mas a nossa sociedade já não é mais a disciplinar. Ninguém dá tanta bola assim para a disciplina. Nem no meio militar. É rigoroso com a disciplina? Claro que é. Mas não chega aos pés do século XIX. Não chega aos pés do meado da época da ditadura mesmo, já não chega. Já não chega. Muito diferente. Conversa com o milico antigo para você ver. No meu tempo não tinha essa coisa de... Hoje tem. Uma sociedade não é sociedade disciplinar. Curiosamente, o Brasil nunca foi sociedade disciplinar. Só que é carnavalizado demais para ser sociedade disciplinar. O mais perto que a gente chegou disso foi da época da ditadura militar. Era Vargas, foi ditadura, mas não foi a lógica de uma sociedade militarizada. Não como na era do regime militar mesmo, pós-64. Nossa sociedade disciplinar é sociedade tardia, mas cujo discurso, a ideia, ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Nossa sociedade hoje já cultua a diferença, a singularidade. É outro papo. Temos que pensar, portanto, as condições de possibilidade, não só da ocorrência, mas da classificação de pessoas e condutas como criminosa em outras bases, em outros termos. Pensando muito mais o homem desejante. Toda a sociedade tem, portanto, a sua forma de fabricar criminosos. Já que eu fabrico o disciplinado, claro, eu fabrico o indisciplinado quando eu digo vamos todos disciplinar, o cara que não entrar no jogo é indisciplinado. Eu fabriquei, por resto, por restolho, por sobra da produção de gente disciplinada, o criminoso. Nossa sociedade, que cultua a diferença, também tem a sua forma de produzir os criminosos. Não é legal? Nosso próximo encontro compreenderemos as nossas formas contemporâneas de produção do criminoso. Que não tem nada a ver com pobreza e riqueza. Já antecipo isso. Para acabar com esse discurso perverso de que pobre ou é o assassino ou é o fudido. Não tem meio termo em favela. Não é legal? Você não se anima sabendo disso tudo? Você que resistiu até o final... Que assinam a lista e vão embora. E depois tem aula de ética.